vai começar o show, show, show. Chegou! O animal tá furioso! Chegou a hora. Chegamos! Acabou o silêncio. Alô, galera do Dubai, Dubai, Dubai, Dubai, Dubai, Dubai. O especialista em rock doido chegou. Alô, Patrese, desgraçado. E aí, Boba Negra? Cadê você, seu biruta desmiolado? Tô aqui, Bacuri! Agora, Patrese, mostre a todos que você tem luz própria. E quem tem luz própria, até no escuro brilha. Bora pra cima! Gente... joga o celular pra cima aí, dá uma moral pro Patrese. Joga o celular pra cima, acende tudo. Não precisa filmar, não. Só joga o celular e acende a lanterna. Joga o celular, acende tudo. Acende tudo, acende tudo. Joga pra cima, joga pra cima. Joga pra cima que vai começar o bagulho doido. Deixa tudo no escurinho. Tá tudo no escurinho. Joga pra cima. Abaixa o celular, abaixa o celular. Joga! Levanta! Abaixa! Levanta! Abaixa! Dá-lhe pro lado! Dá-lhe pro outro! Dá-lhe pro lado! Dá-lhe pro outro! Vai começar! Apaguem a luz! Chegou a hora do rock animal! Ativando o modo flash! Ativando o modo flash! Ativando o modo flash! Modo flash! Joga o celular! Atenção todos. Atenção todos. Liguem as lanternas dos seus celulares. Liguem as lanternas dos seus celulares. Vamos! Vamos! Então vamos começar. Todo mundo pra direita. Todo mundo pra direita. Agora. Todo mundo pra esquerda. Pra esquerda. Direita, esquerda. Pediu pra parar, parou. Esse é o show contagiante que só tem aqui no gigante. Tese, rei das teses. Fala. Fique se tem pólvora suficiente. Tem muito, culpa cagão. Prepare-se para sair do chão. Vai começar o bombardeio de pressão. O homem do baile chegou. O homem do baile. Vai começar! O homem do baile chegou. Agora! O homem do baile chegou. Se prepara que agora o bicho vai pegar. Toca aí, DJ Patrese. Sacode essa galera, bota tudo pra cima. É o baile do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. É o baile do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. É o baile do Patrese, não adianta copiar. Começar é agora! Lá vai fogo, logo, logo! Prepara que lá vai fogo! Peraí, que tá muito baixo! Tá muito baixo! Galera do Flamengo, dá um grito aí! Galera do Corinthians, faz barulho! Agora! Quem tá solteiro, faz barulho! 5, 4, 3, 2, 1, pipoca! Você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. O quê? Você tá bonito. É. gigante. Mas eu sei. Patrese. Vamos, vamos! Eu morri da sua cara e vou ver. Você chorar me pedindo perdão. Como é que é? Pode chorar. Mais alto, vai! O quê? Que nunca mais eu vou voltar pra você. Canta bem alto, canta, vai! Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Eu não quero. Vai pra cima! Quem é do Maranhão faz barulho também. Quem tem vizinha fofoqueira dá um grito. Joga, joga. Acende tudo aí, ministra. Bate na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. E eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei. Ei. Ei, ei. Ei, ei. Aí, prefeito, doutor Washington, é agora! Essa festa chama ele. Eu DJ Patrese invadimos de penetra e comemos várias xereca, várias xereca, várias xereca. Chegamos! Várias xereca e comemos várias xereca, várias xereca, várias xereca. Prepara, prepara, prepara, vai! Coisas da vida. E o que? E o que? Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex. Fora de arroga! Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Pra cima! Vai, vai, vai, vai! E é pra cantar, pra cantar! Ela tá você! Brincadeira com a minha cara. Idiota! Idiota, você vamos chifre pra caralho, quer sentar na minha. Vai. Eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. Tu tá no croco, mano! Eu tô lá em Belém do Pará, aqui, ó. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Quem é croco? Quem é croco? Quem é croco? Para de se enxergar, de se iludir. O que já tá passando, eu já passei. Eu só quero ir. Se ele não te quer. Se ele não te quer. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara. O cara é muito cagueado, vai! Ela é folgada e às vezes ela surta e manda embora de casa. Você, você, você! Você. Daquele jeito! Ok! Ok! Mas só tá lá! Isso é panela, só panela, só panela! Essa aqui é muita onda nova! Fala a verdade, explana pra suas amigas. Fala a verdade, explana pra suas amigas. O quê? O quê? Que o DJ Patrese é o cachorro da tua vida. Que o DJ Patrese é o cachorro da tua vida. Vai pra cima, quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. E a galera que não tem medo de água faz barulho também. Joga pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Prepara que é agora. Artista. E o homem do baile. E o DJ Patrese. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai pra cima. E o DJ Patrese. E o DJ Patrese. Lá vem acelerado agora. Acelera. Vem a motoqueiro. Os motoqueiros de plantão. Bora acelerar. Acelera, acelera, acelera. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Tu vai foder no seu piranha. Tem tudo helicóptero, vai, vai, vai. Amor, eu sofri tanto sem você. Pra cantar! Não pensei que um dia fosse te perder. E o quê? Ei, em machucar seu coração. Você! Hoje sei o quanto dói a solidão. O quê? Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. É o baile. É, os amiguinhos que brota de PT. Se não tiver de longe, ela nem olha. China! Entrei na boca, agora eu tô de pé. O Eric Rosa, é a Erika Rosa, né? A Luana Rosa também. E o Macaé Transportes aqui, ó. Não me queria ir. Quer me dar você, tá só porque eu tô de pistola. Pisca a jereca quando eu sou passando de merda. Lá nas costas, radinho na cintura, cintura, cintura, bonezinho pra trás, bonezinho pra trás, esse é o DJ Paulinho. Cadê o grito das solteiras aí? corno aí, dá um gritão. Égua, tudo isso? Quem já levou chifre aí, não pode... Peraí, peraí. Não pode mentir, calma, calma. Quem já levou chifre aí, dá um grito! E quem já colocou chifre, faz barulho. Bora pra cima! Toma, toma, toma, toma, toma, toma. De rock foram atualizadas. Vai pra cima, Bacuri! Toma, toma, toma, vai! Bota, bota, bota, bota, bota, bota. O Henrique Pop também tá aqui no animal! É tudo bagulho do especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. E dança! Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. Sabe que o Patrese é o cara do momento. Como a cabra pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá recebendo. Ela quer o seu do certo, ela quer o seu do certo. Ela tá no crocodilo, vestida de seda. Aí, Zacoelho! Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme. Toca aqui, ó! Patrese! Sei como explicar a ti todo este meu sentimento. E aí, Verinha? Tá comigo também, um abraço do Patrese! Tamo junto e misturar! Aqui em Bacuri! Ai, ai, ai, amor! O Bilico obra, é? O Lucas também, Lucas Reis, o Jonas, o TH também, da família Mega Mala, a Nani Deva, tá na fronteira! Eu não te digo mentira. Eu quero conhecer e saber de ti um pouco. Agora eu quero é te ver. Estás... E aí, mocinho? Aquele abraço do Patrese, moleque! Louca, amor! Os sonhos eu vivo sonhando. Quero tanto te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de beijar. Me beber, me enlouquecer. Enlouquece! Mas a verdade não sei como fazer. Mas a verdade não sei como fazer. Pode beber, só não pode passar mal se tu beber. O quê? Patrese te passar o sal, o sal, o sal. Patrese te passar o sal. É o sal, é o sal. Patrese te passar o sal, o sal, o sal. Patrese te passar o sal, o sal, o sal. Patrese te passar o sal, o sal, o sal. Patrese te passar o sal, o sal, o sal. Patrese te passar o sal, o sal, o sal. Patrese. Explode o bagulho. Cego Pescaria também do animal. Grande abraço a você, cego. Bota o rabetão, mulherada. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Tem mais uma vez, né? Essa aqui é top, lá vem. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Bora cantar! Não se entregar. Te liga, vai. Go, go. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares e o quê? Sedutores. Você! Mas veio você, me deixou em segredo. Consequentemente, vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Vai cozinhas da tela, mais pra frente, pica o filho da corrente. Leva a visão quando ela olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Joga pra cima, porra! doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Mexe no caqueado, no gingado, caqueado, mexe no caqueado, no gingado, caqueado. Gente, sempre a gente bate uma selfie lá em Belém do Pará. Todo mundo com a mãozinha pra cima, é assim ó, todo mundo com a mãozinha pra cima, pra sair no Instagram do Crocodilo, no site do Crocodilo, no Instagram do Patrese e do Marlon Beach, tudo junto e misturado, vai bater uma selfie, uma foto bacana, todo mundo com a mãozinha pra cima, na arquibancada também, arquibancada, joga a mãozinha pra cima, galera na frente, aqui do lado também, todo mundo com a mãozinha pra cima, bora lá, bora lá, e aí Budim, tudo certo? Galera de Bacuri, com a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Torcida do Flamengo na palma da mão. Torcida do Mengão. Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. A torcida do Corinthians também. Joga pra cima, joga pra cima. Rapaz, eu sou de Belém do Pará. Tem alguém do Paysandu aí também, tem? Tem alguém do Clube do Remo aí também, tem? E aqui tem, a galera vai pra cima. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Quebra, quebra, quebra, quebra. Bora girar que tá na hora. Ai, ai, ai, ai. Joga a mão, bate na palma da mão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Um, dois, três, um grito! Vai! É disso que a galera gosta! É Bacuri! DJ Patrese! Patrese, DJ Patrese. Havia a primeira vez. O quê? Me apaixono por alguém. Produtor Juan, irmão. É o pudizinho do animal. Em meus braços você adormeceu. O rei. Sabe, aquilo foi algo surreal. Sou funcionário do ano. Quer eu vivi ao seu lado momentos de amor tão lindos. Alô, Juan! E abraçando forte, meu povo, nosso mal falado. Você. O Railan também, a Tamires. O Lizinho da Cines, da Cina. Fora Davi, o menino Doutero também, a Rose, e o Daniel também, a Mário. Eu vivi com você, só uma noite de amor. Lava! Bora, Henrique, agora! Que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo. O Júnior Rego também, meu vereador. Bora, Raíssa Coelho. Bagunçando a minha vida. E o nosso gerente seco também, parceiro Eric. O Algeira, todo o nosso Big Black também. Na fronteira do animal, meu irmão. Por chamar, tenho medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Por chamar, chego até a perder. Lá vem mais uma, vai. Como vou te esquecer? Bem alto, bem alto. Tudo me lembra você. Tudo que a gente viveu. E o Jeremias Rosa bem veio, né? Rapaz. Foi bom. E esse é meu vereador Popó, meu irmão. Ainda escuto. Obrigado, meu vereador Popó também. Ao nosso prefeito também, Dr. Washington. Tamo junto e misturado em 2021. Aí deixa também, parceiro Renato, a Tainade, Yane, Cauã. E o Coringa também da Jamaica, também obrigado, viu? Toma mais uma! mais uma. Canta, Bacuri, agora. E você não se acaba. E abraçando forte, minha toda rapaziada do Macaé Transporte. O homem que comanda aqui em Bacuri, né? Para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não dá. Você vai mudar. O Júnior das Marcantes, o Alan Vitor também, o Breno Mendonça. Tá comigo, então bora. Barreira que eu não posso atravessar. O Levi, o Pinoco, o Darlo, o Berereu. A equipe da Hot Vale lá de onde deu, né? Alucinado 3D. Eu inspiro você. E o quê? Em qualquer lugar. Caraca. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. Joga a mãozinha pra cima e bate, bate, bate que sai do chão. Pula, sai do chão, pula, sai do chão, pula, sai do chão. A torcida do Papão, a torcida do Leão, a galera do Flamengo sai do chão também. A torcida do Corinthians, bora, um, dois, três, vai. Pra dançar. Quem te vê passar assim por... Joga tudo, vai! Não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim. Aqui toca tudo! Sempre tão linda. Patrese Marrombi! É o baile do Patrese! Lá vai! Perder você no ar. Na certeza de um amor. E o amor! Me acharam nada. Vocês! Foi sem ter teu carinho. Bem alto, bem alto! Eu me sinto sozinho. Pra sair do chão! Eu me afogo em... Um, dois, três, agora! De novo! E aí, produção? Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho ali! Quem tem amigo corno, dá um gritão. Joga o isqueiro pra cima, joga o isqueiro, acende tudo, já acende o celular de novo. Joga tudo pra cima. Quem tem amigo viado, faz barulho. Quem tem amiga sapatão, dá um grito. Oh, oh, oh, oh. Quem tem vizinha fofoqueira, dá um gritão também. Quem é do Maranhão, faz barulho aí. É agora. Quem gosta de fazer fumaça, acende tudo. Ai, ai, ai, ai, ai, woman, subtech and we saw, we don't say. Joga quem tá solteiro, vai. Wheels fall off, hold up, say. Woman, subtech and two ball, take a seat. E aí, galera, rapaziada, vamos pra cima. Ai, rapaziada, joga tudo, vai. Só os usuários. Você canta comigo agora, no ritmo lento. Você vem, que vem. Oh, oh, oh, oh, oh. Vai mudar. E vai mudando o pancadão. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. O meu mundo me sinto ser assim. Fazendo a correria. Tá chegando o carnaval. Quem vai pular o carnaval muito chapado, dá um gritão aí. Mas aqui no Crocodilo toca tudo. Toca forró, toca quadrilha, então vai. Sai do chão, Bacuri. Só tem gente que brilha. Já saí do chão, que brilha na minha. Faz o trem, faz o trem. Se roda essa bombada. E na batida, na batida, quem tem amigo, corno dá um grito. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Joga, joga, joga. 3, 2, 1, lá vai. Família Nova Costa, meu parceiro Lordo 40, o eterno Rafaelzinho também ainda teve, e o Gessinho, e tá todo mundo aqui, ó! Sebacuri é o baile do Patrese! Sai! E agora? Eu fiz uma fogueirinha. Tira do chicote, o Lalobit vai agitar. Esse é o nosso prefeito, o Tom Walsh também. O nosso vereador Popó também. Obrigado, bora Popó. Não para não, Patrícia! Ah, tu quer? Quero ver. Joga! Agora eu quero saber se a galera bebeu água. Tá com sede? Bebeu água? Tá com sede? Tá com sede? Olha, olha, olha, água mineral, água mineral. Sai do chão! Água mineral, água mineral do pedial. Você vai ficar legal. Bebeu água? Tá com sede? Bora! Hilari, lari. Hilari, lari. Lá vai! Hilari, lari, lari. É a turma da... É Bacuri! Atenção, todo mundo virado pra lá! Atenção! Preparar! Apontar! Sai do chão, DJ! Volta, volta, volta, volta! Tá chegando o carnaval, vai! E aí, Nikiba! Te segura! Shake, shake, shake! Mas tem que tocar. Lá vai. DJ pra trazer. Crocodilo toca tudo, ó. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Agora! E aí, mulherada? Até o som aí, ó! Bora, Rick Bob! O cara que tá pagando todo o gelo aqui em cima, meu irmão! Vai, joga, vai, joga! Joga a bundinha. O Henrique é muita onda. Joga, é bagulho do rolo. Joga, joga. Vai de rola. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir. No segundo eu vou descer. No terceiro. Olha o terceiro. Macetinho eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica. Mas eu só quero ser feliz. E poder me orgulhar. Tá bonito. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Se segura! Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita, quem tem amiga galinha. E o quê? Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o grito. Te liga nessa, vai! O bagulho aqui é sério. A parada é muito louca. Grita aí no baile, quem quer beijar na boca? O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Coisas da vida. O grito das solteiras. Bora lá. Eu sei que tudo nessa vida um dia. Galera da Santa Rosa, Arayara, Lala Show, o Daniel Capanã. Ele era o problema e hoje acho que é isso aí. Sabe fumar, seu sol de raça que e sabe jogar. Mente milionária no... E os pingarinhos também do rock. O Dom CH também passando o neguinho. E o Simão Metralha. Fala Limão, o Ícaro, o Renato. A galera também, BDK, também, obrigado, viu? E o Júnior das Marcantes, ó. Bora cabixada, bora cabixada. É fresca não, meu bro. Joga tudo. Vai, a bola pro pai. Vai novinha, vai. Descendo, vai, a bola pro pai. Rebola, vai. Descendo, descendo. Se quer dar o olé, eu vou te apresentar. O quê? Tu já sabe qual é. O baile do Patrese é o verdadeiro. O quê? Vamos pra gaiola. E aí? Bigode infinito, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer, viu, Cris? Senta, senta. Senta, filha, vai! Senta, senta, senta. Bale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Tá bonito, mas não me demora. Amigo, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu te vejo no baile, já chego sarrando. Tá do jeito que você gosta, vai. Te deixa excitada, te levo pro meu que te taca piraca. Ah, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quebra, quebra. Vai. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora. Eu quero ouvir! Me deixa com tesão, que eu tô danadinha do semana, pretinha, vou pra minha marquinha pra tu ver o que é bom. Aí olha o troco do Black na voz. Vocês são demais! Ai, galera de Bacuri! Tá lindo, tá lindo, tá lindo! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Patrese, que per... e agradecer também a todos os nossos vereadores. Rapaziada aí que não mediram esforços pra estar trazendo mais uma vez o nosso animal aqui, Bacuri. E o nosso grande parceiro, Mauro, também. O Jovan. E o Popó aqui do nosso lado. O Júnior Rego, o Jorge. O Rocha Ner também, o Paulo Petit. Alô, Ruia! Olha o troco, tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido. E agora, vem! Desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai travando a você. Joga pra cima, quem tá feliz, quem tá solteiro. Joga, joga, joga, é fraca. Sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no e aqui? Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, te liga, vai. 99 eu pago, piloto vai. Do funk, vai. Nossas quentes no carro, de taça bem cobiçado. Alô, Davidson, sacoleja. O Guilherme também, o Edson e o Valdir, obrigado, viu? Tá dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Lá vem, lá vem, meu bem. Toma! E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Bora, meu prefeito! Dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Só botar dona vai, meu bem. Só botar dona meu bem. Bota, bota, bota, bota. E bota nela. Bota, bota, bota aqui, bota, agora, bota, bora, bora. Bota, noite, vamos pra cima. Brigava todo dia com a dona, por brotar no baile toda semana. E o que, e o que? A unha que era fofoca demais, e ela acreditava. Como é que é? O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu estado solteiro de novo. Desculpa, amor, mas isso não dá. Vocês, vocês! Ah, não troco minha favela por nenhum. E agora, e agora? Já fui feliz. Fiquei com ela, gentil. Mas hoje eu sou favela. E os tesourinhos vêm em mim. Vai pra cima! Em mim já fui feliz com ela. Sento no bico da Glock, rebola e tiro o shot. E vem, vamos fuder. Vem, rebola na tapinha. Só cerveja! E, se, e deixa o rumo mexer. O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou. Tá faltando o Mac em cima. Pra fuder. Bobora. Sento no bico da Glock, rebola e tiro o shot. E vem, vamos fuder. Vem, rebola na tapinha. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Cadê foi, neguinho? Ei, vi, tá aí, ó. Pois percebi que a liberdade em mim acabou. Vai! Mulherada gosta dessa aqui, ó. Essa aqui é top! Marca pra nós se ver. Vai! Pode ser pra ferver. Hoje eu quero você. Vem me satisfazer no teu jeito. Toca me amarro de quatro, eu jogo rápido. Quebra de quatro! Inciade, toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro, eu. Ora, Pugnão! De quatro, eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro, e o Maca é transporte, né? O rabo, sequência de toma, toma. Hoje é meu aniversário, hoje vou tomar uma aqui, Macuri. Jogo rabo, de quatro, eu jogo. É tudo na conta do meu vereador, Popó. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. Olha a sequência! Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando. Lá vai, lá vai! Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, elas tá me querendo. Sabe que o Pose é o cara do. Jeremias Rosa também tá comigo! Tá brava, papo. Ele abraça você, Jeremias! E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, tirou a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou. Vamos nessa! É Bacuri, fecha! E o gigante crocodilo na área! Pode crer, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Gente, festividade de São Sebastião e o crocodilo tá de volta aqui, agitando a galera e você detonando tudo, Marrom Beat 1 pra 13, arrepiando tudo aqui em Bacuri. Vamos nessa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E detalhe, o que é melhor, viu? E o nosso doutor Washington mandou avisar que o croco vai até o som raiar, meu irmão! Quem quer o crocodilo até amanhecer aí, dá o grito! Ah, vocês querem, é? Tá aí, ó! Aqui toca tudo! Vai! Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Galera gosta, Marromete. Vê se me esquece, some se eu te ver. Fala, cego. Cego da pescaria também, obrigado, viu, brother? Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não. Mãozinha pra cima, pro lado e pro outro, vai. Vamos fazer assim, tá melhor não me procurar. Pra cantar, pra cantar. De medo de te perdoar. Você! Bonito. Lá vem, lá vem. Atende aí, bebê. Fala comigo. Mais uma. Agora. Tua magia, tuas horas ensaiando. O Edna. O Breno Mendonça. Amanda Focinha também. O Jean. Ela é só a. O Jean da água, né? Negra, me fez. Uma dose pra mudar. E o nosso vereador Júnior Reis. A melhor que você tem pra ver se... Alucinado 3D! Se conseguir falar, ai, ai, ai. Bora cantar! Pra completar essa chamada. E o quê? Eu não tô nem aí. Só pedirinha, Bacuri. Importante que ao vivo você me chama de benzinho. A galera pediu, a gente tá de volta. E aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Tem jeito não. O meu nome assim. Bacuri é croco, meu irmão. Toma!